diga um afro. E diga um afro rude. E diga um afro rude. E diga um afro. E diga um afro. E diga um afro rude. E diga um afro rude. No caminho certo, afro, original de casa, afro, liderança e hombridade, afro, mais rude do que nunca, afro, digam afro rude, aqueles que duvidam, afro sempre afro, pros que desacreditam, guardei pra mim, minha origem, minha essência, descendente direto da etíope realeza, seja rude e não deixe nunca de contestar, seja rude, vá na fé. Sempre pra ganhar e pra firmar. Se proteja da bala, não acertar. Usado por Jah, armadura não vai falhar. Buiaca, é o grito dos bantos que vai ecoar. Buiaca, punho sempre forte pro maior muro derrubar. Afro rude, sempre, sempre afro. Original está em casa. E diga um afro. E diga um afro. E diga um afro rude. E diga um afro rude. E diga um afro! E diga um afro! E diga um afro rude! E diga um afro rude! Digam afro, aqueles que vivem com Jah no coração e na batalha persistem, vê terror original está em casa. Sem palhaçada, todo louvor ao rei Bomboclats faia. E de mão Orfeus pondo ordem na casa. Meu amor aos verdadeiros, meu desprezo a quem atrasa. De volta a vida pro azar de quem duvidou. Quis brincar com o sonho alheio e no fogo se queimou. Sei bem de onde eu vim, não perdi minha essência. Trago na alma o que aprendi, revolução nas veias. Grito pra quem quiser ouvir, hoje sei que sou. Banca terror até o fim. Rap, gol e amor, som de bota. Verdade a quem interessar possa. Mensagem pra erguer quem se encontra na fossa. Sinta a vibração que vem do fundo da alma. Afro, rude, Ayana e propagando a dádiva. E diga um afro. E diga um afro. E diga um afro rude. E diga um afro rude. E diga um afro. E diga um afro. E diga um afro rude. E diga um afro rude.